fez com meu coração. E agora quer o meu perdão. Quando estava com você, você não deu valor. E agora implora pelo meu amor. Só que aquele sentimento se acabou com o tempo. Hoje sou mais feliz, aprendi a me amar. Hoje ninguém vai me fazer chorar. Eu só desejo a você felicidades, mas não comigo. O seu desprezo só me fez levar pro paraíso que hoje eu vivo. Hoje eu me dou valor. Hoje eu me dou valor. O seu desprezo só me fez levar. Sou mais feliz, aprendi a me amar. Hoje ninguém vai me fazer chorar.